Aê, aqui é só vida lata envolvida na pegada da favela, bro, irmão. Os pitbull cinza do asfalto não colou com nós. Essa é a lei do pato louco do bico ticano, vagabundo. Diz aí, pato, pato, pato. Desse jeito batou, firmão, então vem comigo. Insisti nas cenas trágicas, sai do trigo. Na ponta pro inimigo deu brecha, não apela as favelas. Não vai contra sem terra, na guerra faz merda. Surge a lua, função, padrão. Se passa pano não vai ter solução, irmãos. Acorda aí, se liga no Blim Playboy. Não tem voz, não cola com nós, biate. Na humilde não empala um rolê de ladrão, função. Situação controlada na pista, família, na fita. Na união acredita, na paz, confraternização. Como atrás, quero mais, sou capaz, faço um rolê na paz, rapaz. Seja o pato louco, entra na trilha. Sai da mídia dos coxinha, cultura te batiza. Squash, os moleque já perde, DJ. Vem que vem, aperte só de o play. De uma vez, balancei, dançando, deixei. Só rimei, vou na missão, sou mais um no mundão. Ladrão, faça a canção, firmão de pé no chão. Irmãos, na carripa, humildade, na trilha, cambada. Não esquece da nossa velha guarda. Os grafiteiros, os pinchadores, os skatistas, todas as mais comunitárias de todos os rappers, correria da antiga. Se não fosse por eles, o rap nacional não teria espaço nenhum. Ô vagabundo, deixa aqui um forte leão, um abraço pra toda a velha guarda, rapper, DJ, boys, grafiteiros, a todos os irmãos e irmãs, que acreditaram e ainda acreditam no rap nacional. Mesmo nas dificuldades, não deixar a caravana parar, morô, mano. Tamo junto, juntão, na caminhada. Essa é pra vocês, velha guarda. Essa é nossa, assim que é, na mesma função, na mesma direção, na mesma missão. Vamos que vamos, guerreiros e guerreiras. Na fé, fé, fé.